Evangelho de Jesus, o Evangelho unificado, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Tempestade aplacada. Tomou em seguida Jesus uma barca. Ele ia acompanhado pelos seus discípulos. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa sobre um travesseiro. Os seus discípulos, apavorados, o acordaram dizendo: Salva-nos, Senhor Jesus, senão vamos morrer. E ele lhes respondeu: Por que temeis, homens sem fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se então grande bonança. Aterrados e cheios de admiração, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é uma passagem impressionante. E todo mundo se impressiona com as coisas que vê. Bom, eu já, uma vez, há muitos anos, eu fui a um aniversário de um primo meu. Quando nós voltamos, nós pegamos uma tempestade ali na entrada da barra. A lancha, essas lanchas de marinha, não são muito altas assim, não é? A água vem, bate. Quem não está acostumado, e agora é que eu vou. Havia naquele tempo aqui na entrada da barra muitos cações. O pessoal falava: ah, o cação tintureiro. Ah, o... Lembram disso? Hoje a poluição que sai da Baía de Guanabara é tão grande que os cações foram caçar em outros lugares. Mas naquele tempo era um perigo. Eu me lembro bem que havia um cardume daquele peixe vermelho. Me parecia, eu era bem garoto ainda. E para mim até foi quase uma diversão aquilo, porque eu vi o cação assim, né? Passando assim, perto da gente, perto, e comendo os peixes lá. Quando nós entramos na tempestade mesmo, o mar é curioso, está chovendo ali, a beça aqui não está quase nada, não chove. Eu digo, aí é uma coisa terrível. Sobe, desce, sobe, desce. Vai para lá, vai para cá. E ainda passavam aviões sobre nossa cabeça voando baixo para pousar no Santos Dumont. Mas e as tempestades que nós temos dentro de nós? Essas são mais terríveis. E muita gente sucumbe no meio de uma procela dessas aí. Suicida-se. Não adianta, porque ninguém morre. Vai acordar no outro mundo mais vivo do que esse aqui. Deus não nos criou para nos matar, dizia Zarura, e dizia muito bem. Então tudo seria uma grande farsa. Então textos como este do Evangelho de Jesus não são para jogar as criaturas umas contra as outras. São para nos ensinar coisas como essas assim. As tempestades atmosféricas, elas são necessárias por motivos mil que ficaríamos aqui explicando um tempão. Vim chamar os especialistas, descarregar a atmosfera, limpar isso, limpar aquilo. Mas a grande lição é para os dramas que nós trazemos dentro de nós. Se existe um poder capaz de aplacar uma tempestade do tempo, uma coisa do tempo material, por que não poderá aplacar as dores que você tem dentro de si mesmo ou dentro de si mesma, se você quiser? Ainda tem mais essa. Hoje nós levamos em alta consideração o livre-arbítrio. Mas é importante que nós saibamos usar o nosso livre-arbítrio. Que quem constrói a nossa vida somos nós. O pensamento é o alfaiate do destino. É como a tesoura que vai cortando. Isso dizem os orientais, que estão muito em moda. Quanta gente se mata, ou tenta matar-se, e daqui a pouco vem a solução. Dirigir uma legião da boa vontade é uma coisa difícil. Por que o telefone está aqui do lado? Porque eu estou resolvendo um problema. Às vezes é uma criatura que está precisando de um conselho, um ato administrativo importante que tem que ter a minha participação. E, no entanto, eu não me desespero. Eu acho que nenhum sofrimento, nenhuma dor, nada na vida vale um ato desse quilate. Deus não nos criou para nos matar. Já imaginou se todos que vieram antes de nós tivessem seguido esse caminho? O mundo não melhoraria. Muitos cientistas que nos deram esse progresso todo, microfone, luz, ar-condicionado, extintor de incêndio, antigamente era só com a água, agasalhos com tecidos diferentes, eles tinham seus dramas, eles sofriam seus problemas. Alguns problemas tremendos. Vocês conhecem a vida de Puccini, né? Giacomo Puccini. Dia desse eu estava revendo a vida desse grande compositor de La Bohème, Tosca, Turandot, Manon Lescaut e quantas composições. Ele atravessou dramas terríveis na vida dele. Como todo homem é artista, compositor, pintor, eles são muito sensíveis, senão não seriam artistas. Então o fato que dó, digamos assim, numa grandeza de 1 a 10, numa criatura comum, grau 2, 3, aí o Puccini aí. Manon Lescaut, né? Nesses homens dói 10, dói até além da grandeza estabelecida. E se ele tivesse se matado? Nós só teríamos então Manon Lescaut e uma outra composição que ele fez, que ele foi precoce. Um cientista aí, não me lembro se foi o Thomas Alva Edison, incendiou-se lá o laboratório dele. Acabou o incêndio, disse, bom, agora vamos começar tudo de novo. E se tivesse? Agora não adianta nada, perdi tudo. Porque às vezes as pessoas não praticam suicídio fisicamente falando, mas se suicidam moralmente, espiritualmente. Agora não adianta mais nada, desistem. Derrota, só derrota, derrotado. Aqui ninguém desiste. Do bem. É bom até mesmo falar sobre esse assunto, que muita gente às vezes pensa assim, que o matar-se é que configura o suicídio como o total. Não, você desiste do bom caminho, você desiste da sua vocação, você desiste das melhores coisas que você pretendia fazer e pode fazer pelo seu semelhante, que ninguém é feliz no egoísmo. Podem ter certeza disso. É o ismo do ego, o pior deles. E se você desiste do que você pretende, desde que seja uma boa coisa, pode ter certeza que você vai ficar frustrado ou frustrada. Mas olha, a questão é não desistir. Todas as tempestades são aplacadas na vida. Às vezes a gente até esquece de uma coisa que numa altura parecia que ia acabar conosco. Então, quando vocês tiverem que enfrentar um problema, enfrentem-no assim. Considerem como um desafio, como uma coisa instigante, como um estímulo. Porque problema nós vamos ter sempre. Sempre. Isso é um fato consumado nesta vida. Agora, o que o problema vai fazer com você, vai depender de você. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Jesus caminha sobre o mar revolto, é noite, brama e ruge o vento solto. Por entre as ondas que se entredevoram, os discípulos no barco se apavoram. Mas o mestre, bradando, chama Pedro, convida-o sobre o mar a vir sem medo. E assim, vencendo a fé, cavalga o velho apóstolo à flor das águas. Governar a divina liberdade é como caminhar para quem crê sobre as águas sem medo de afundar. assim